Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, segunda-feira, dia 8 de julho, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar da manifestação dos moradores da favela Morro Santa Marta, em Botafogo, que sairão às ruas essa tarde para uma manifestação. A concentração será às 4 horas na Praça Corumbá. E na pauta dos protestos está uma série de reivindicações e reclamações dos moradores. A luz está cada dia mais cara, o bonde vive quebrado, há uma cobrança de tarifa de esgoto sem que haja esgoto tratado na favela. Estamos sem acesso aos espaços públicos de lazer. Os moradores querem participar da tomada de decisão. Isso é uma reivindicação histórica dos habitantes de todas as favelas do Rio de Janeiro, participar da discussão do destino. Isso não é só de favela, isso não é um privilégio ou uma exclusividade. Isso acontece em todas as cidades brasileiras e a verticalização das decisões é um dos problemas apontados por todos, até de mobilidade urbana, de urbanismo, de tudo. Nós temos visto aqui na bancada do Tema Livre esse tipo de discussão. O pessoal de Santa Marta pede também mais investimento na saúde, ali no Polo Santa Marta, a remoção do Pico do Morro, também eles são contra a remoção do Pico do Morro, mas sim a urbanização do lugar, e não a violência policial nas favelas. Isso também é um tema recorrente, está na pauta de quase todas as favelas, inclusive e principalmente das ditas favelas pacificadas. Nós estamos aqui no estúdio conosco para tratar dessas questões com o André Fernandes, jornalista, fundador e diretor da Agência de Notícias das Favelas, e acompanha de perto a vida no Santa Marta pré e pós pacificação. A Sheila Souza, também nascida e criada no Santa Marta, onde abriu a agência de turismo Brasilidade, está aqui conosco, e por telefone participa o Itamar Silva, presidente do Grupo Eco, Sociedade de Educação e Promoção Social, que é uma entidade que há 39 anos atua lá no Santa Marta, promove e apoia na favela atividades e iniciativas visando ao desenvolvimento humano integral das pessoas e da comunidade, com atenção especial às crianças, adolescentes e jovens. E eu vou abrir o programa com ele. Bom dia, Itamar. Bom dia. Itamar, como é que está a situação? Por que está levando a comunidade a descer hoje mais uma vez para essa manifestação? Primeiro, bom dia, André. Bom dia, Sheila. Eu acho que vou ter um bom debate hoje. Eu acho que assim, o Santa Marta, nesse momento, ele está exatamente pegando essa oportunidade em que toda a cidade e que todo o Brasil se manifesta para também trazer as suas demandas, as suas denúncias e as suas questões. Então, certamente, são temas pautados... Alô? Oi. Está me ouvindo? Estou perfeitamente. Ok. Então, os temas que estão hoje, né, na pauta dos moradores, eles são temas que há alguns anos os moradores vêm já se manifestando, tentando dialogar com o governo do estado, mas não tem conseguido. Então, certamente, esse é o momento em que a gente vai para as ruas para primeiro se solidarizar com outras favelas. E o tema da violência para a gente é um tema muito forte. E a gente quer estar ao lado dos moradores da Maré, exatamente contra aquela chacina que aconteceu ali, e exatamente lutando para que isso não aconteça mais em nenhuma das favelas do Rio de Janeiro. E tem os temas específicos do Santa Marta, que tem a ver com, primeiro, a taxa de luz, que é absurdamente cara e está completamente descontrolada aí na favela. O plano inclinado, que a gente chama de bonde, né, ele está funcionando, mas de forma muito precária. E os moradores vêm já há algum tempo lutando para abrir um canal de diálogo, né, para aperfeiçoar aquele serviço, para melhorar substantivamente aquele serviço. Então, assim, é uma luta que nos coloca na pauta, né, das demandas da cidade, junto com outras comunidades, e exatamente atualiza o Santa Marta nessa luta por mais qualidade de vida nos seus territórios. Tá. Ô Itamar, você já participa desse Grupo Eco, já tem uma atividade há 39 anos na favela. Você pode falar com muita propriedade sobre esse aspecto histórico, o desenvolvimento da comunidade, da luta por melhoria de condições antes e depois da instalação das unidades de polícia pacificadora, não só no Santa Marta, que foi pioneiro, mas em toda a zona sul, pelo menos, do Rio de Janeiro. Eu acho que é importante a gente, o Santa Marta é um bom exemplo, que a organização dos moradores já há alguns anos conquistou, né, ou já vinha lutando para a melhoria das condições de vida da favela. O primeiro projeto de urbanização do Santa Marta é de 1986. Então, nesse momento, a gente discutiu um projeto de urbanização do Santa Marta e que não foi efetivamente implementado. E depois, em 1999, a gente teve um outro momento de discussão com o Estado e Prefeitura e construímos então as condições para o que veio a ser depois o projeto de urbanização do Santa Marta. Então, quando acontece a entrada da UPP, que é em 2008, o Santa Marta já estava num processo de urbanização, que havia começado em 2004. Então, eu falo, esse é um breve histórico para mostrar que a organização da favela, né, e a pressão dos moradores sobre o poder público para melhoria é muito anterior à entrada da UPP. Isso é do Favela Bairro, é, Itamar? O Santa Marta é uma favela muito especial, porque não se chamou Favela Bairro ali, porque quando em 2001 se assinou um protocolo de intenções entre o governo do Estado e a prefeitura, e depois, logo em seguida, veio a eleição e houve um rompimento das relações entre Estado e prefeitura, o próprio governo do Estado assumiu a urbanização da favela. Então, se criou uma secretaria extraordinária e que ficou nessa secretaria a responsabilidade de urbanizar a favela. Então, não se chamou Favela Bairro. Não era da prefeitura, não estava, né, ligado à prefeitura. Certo. Certo? Mas, assim, é um trabalho que vem de longo tempo. É. Então, assim, os moradores estão cansados dessa, pois é, Itamar, dessa história. É isso que eu queria saber de você também. Pelo longo tempo que tem, já não era para estar mais adiantada essa luta do pessoal ali? Já não é, pelo menos as condições de vida ali? Porque a gente vê coisas que são contraditórias. Por exemplo, ali há um ponto de um polo turístico muito explorado, muito bem explorado, e ao mesmo tempo você tem esse problema do bonde que não atende ao morador, mas atende ao turista. Como é que funciona esse tipo de coisa nessa realidade aí, né? Pois é, eu acho que isso é importante esclarecer para nossos ouvintes, porque o Santa Marta, a partir de, principalmente, 2009, ele ganhou uma exposição na mídia como se fosse uma favela modelo, né, para fora. Então, todos os aspectos mercadológicos, né, todo o aspecto da exploração da imagem da favela, isso ganhou a mídia. No entanto, para os moradores que vinham numa luta grande para acelerar o processo de urbanização da favela, para acabar com a questão da melhorar a infraestrutura de esgoto e saneamento, a gente sabia que isso era uma armadilha. Mas, enfim, toda essa parte de entrada de turistas excessivamente na favela, toda a exploração do mercado em torno da favela, isso construiu uma imagem de que a favela estava pronta. Artificial, né? É muito artificial. Vira uma coisa meio cenográfica, parece novela, né? É coisa cenográfica. Exatamente. Oi, Itamar, eu queria chamar a participação aqui também da Sheila. Sheila, ela está inclusive com essa agência de turismo Brasilidade, que vem na esteira desse tipo de novo cenário, digamos assim, já que a gente está falando de novela e tudo isso, novo cenário. Bom dia, Sheila, como é que você ver primeiro essa manifestação que hoje vai acontecer no final da tarde e depois disso tudo que o Itamar está falando, como é que você se insere nisso aí? É, na verdade, o que acontece? Bom dia aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Estou muito feliz de estar aqui. Tá, mas o que você está fazendo aí do outro lado, cara? Por que você não está aqui? Bom dia, Sheila. É verdade. Tamar é preguiçoso, cara. Poxa. Estou trabalhando, cara. Oh, caramba, olha só. Em relação a é exatamente isso. A gente tem um problema no Santa Marta, que ele é muito antigo e a tomada de decisão ela é na vertical mesmo, como você já frisou, e a gente não participa desses processos lá dentro do Santa Marta. E eu, na verdade, a gente entra, eu tenho a Brasilidade, que é uma agência, mas, na verdade, eu estou muito à frente também do Comitê de Turismo, que, na verdade, surge exatamente para a gente ver como é que a gente trabalha essa coisa da própria questão do turismo. Eu sou formada em turismo e entrei, na verdade, nessa questão do turismo no Santa Marta exatamente um pouco para desacelerar esse processo que é meio perverso no Santa Marta hoje, porque, né? Porque parece, Sheila, que esse turismo é um turismo voltado essencialmente, ou na maioria das vezes, para o turista estrangeiro, e é um turismo exótico. É como, mal comparando, como na década de 60 eram as escolas de samba, os ensaios de escola de samba. Você trazia turista e levava ele na quadra da escola de samba, e ele, isso aqui é o Brasil, Rio de Janeiro, essa coisa. E as favelas entraram nesse circuito do turismo exótico, ou eu estou enganado? Não, a gente tem uma tendência que é uma tendência mundial do turismo, que a gente chama turismo de experiência, né? As pessoas têm muita curiosidade de conhecer esses territórios que até então as pessoas, de alguma maneira, não tinham acesso. Ou por conta da própria mídia mesmo, que marca com muita negatividade o território favela. A gente tem isso, porque quem sempre subiu Santa Marta, sempre subiu Santa Marta, sempre pôde experienciar e viver a vida lá em cima. Só que acontece, hoje a gente tem um movimento, que é esse movimento forte de entrada de pessoas nesses territórios, que é uma coisa que ela não é trabalhada. Não é trabalhada dentro e não é trabalhada fora. E a gente tem uma discussão forte hoje no Comitê de Turismo, no Santa Marta, e a gente está tentando agregar outras favelas a essa discussão, que é exatamente isso. A gente está criando oportunistas, pessoas que estão trabalhando com turismo simplesmente para ganhar dinheiro. E aí você perde o respeito à identidade, à história local, a todas as construções sociais e culturais que a gente tem dentro da favela, exatamente para se vender para o turista que vem de fora e que tem grana para manter esse comércio lá dentro. Então, é o filão, a gente tem, né? Exatamente. Então a gente tem uma situação hoje que é de consumir, é consumo da favela. As pessoas estão indo para a favela para consumir a favela. Esse papo de que a gente ouve muito, que está tendo interação, e aí não é só o turista estrangeiro não, Luiz, a gente tem o turista daqui do Brasil mesmo, a classe média que está subindo a favela para consumir entretenimento, para consumir cultura lá dentro, quando nem a gente tem acesso a isso. Do próprio Rio, né? Não é nem de outros estados, exatamente, aqui mesmo no Rio. Virou programa de fim de semana. Exatamente. Então o que acontece? Os eventos, a gente tem evento no Santa Marta, a gente não participa desses eventos. Os eventos são caros, a gente não pode entrar nesses eventos. Até tem gente que fala, que defende, eles separam os ingressos para a população local. A gente não tem poder de compra nesses locais, entendeu? Aliás, isso é uma coisa interessante, porque esse fenômeno que a Sheila está falando do Santa Marta é o fenômeno, exatamente, que a gente está verificando no futebol, né? Com essa reforma das arenas do futebol, a classe média só tem dinheiro, inclusive, se juntar, né? Porque senão não consegue nem ter dinheiro para ir a um jogo de futebol. Não dá o dinheiro. Bom, nós estamos discutindo a questão do Santa Marta, e que vai fazer o protesto hoje. Nós estamos com o Itamar Silva, que é presidente do Grupo Eco, na ponta da linha, com a Sheila Souza, que você ouviu agora, que é da Agência de Turismo Brasilidade, e também com o André Fernandes, que é fundador e diretor da Agência de Notícias das Favelas. O portal foi criado em 2001. André, você fala um pouco também aí. O André, até agora, ele está como repórter, só ouvindo e anotando. Na realidade, estou muito feliz de estar aqui, principalmente participando de um debate junto com o Itamar e com a Sheila. Pessoas de grande estima, de um trabalho seríssimo ali no Santa Marta. Dizer que, com todas as críticas que eu tenho ao PP, aquilo que o Beltrame dizia que ia fazer, de devolver a população, pelo menos dessas 30 e poucas favelas, devolveu o direito de ir e vir realmente. E eu acredito que essa questão do turismo tem que ser uma questão realmente que tem que ter um comitê, tem que ter a galera de dentro vendo como é que está sendo feito. Eu nunca fui a favor dessa questão de turismo exótico, sempre fui contra aquele negócio de passar de jipe, então nem se fala, né? Mas esse jipe aberto, né? Que o pessoal vai na Rocinha, vai pra Palmeiras, vai pra Rocinha. É. Mas ele começou indo pro Cristo, né? E essas coisas assim, né? Não eram esses passeios exóticos, né? É, ali eles começaram com o negócio de UPP e pacificação, eles começaram a incorporar novos roteiros turísticos aí que entra esse turismo exótico, né? Mas assim, falando justamente do protesto de hoje, eu fico feliz de ver o Santa Marta, que sempre foi uma comunidade aguerrida no sentido de cobrar os seus direitos, né? Não é uma movimentação que está começando agora, na realidade, porque depois que aconteceu esse episódio triste lá na Maré, o Jacarezinho já se reuniu, a Rocinha desceu com o Vidigal, já protestou. Está tendo essa semana também a mobilização no Complexo do São Carlos. E eu acho muito importante que a favela paute, né? Porque os protestos no começo estavam meio assim, era 20 centavos, mas tinham várias causas. E a favela pautar, né, essa questão das remoções, a questão da desmilitarização da polícia, são pautas que eu tenho observado que as favelas têm pautado e que são muito importantes, né? A questão das remoções, houve todo um reordenamento urbano para os mega eventos, está havendo ainda e a população não foi consultada. É verdade. Não, as favelas entraram nesse mega projeto dos eventos esportivos internacionais e entraram com a parte, quer dizer, tem que ser pacificadas, elas têm que ser aquilo que você falou, Sheila. O povo de Santa Marta sempre subiu e desceu. Agora virou um ponto turístico porque a classe média está subindo e descendo e por causa da UPP. Não é? Quer dizer, inclusive a UPP da Santa Marta ficou emblemática porque era chefiada por uma mulher, né? Era comandada por uma mulher, foi a primeira comandante mulher de UPP. Sim. Quer dizer, a Santa Marta foi a primeira que teve a UPP, depois teve a primeira mulher comandante de UPP, teve a rádio comunitária do Rapper Fiel, que foi fechada também, foi a primeira rádio fechada da UPP. Como é que é isso, Sheila? Não, isso aí é exatamente esse processo que mostra um pouco como é que é feita a tomada de decisão dentro do Santa Marta e de como é que a gente, na verdade, por conta dessa... Porque a pacificação, ela abre muito a favela, expõe muito todas as questões que a gente já vem discutindo há muito tempo, como o Itamar mesmo falou. A gente tem um processo aí que ele é muito, muito longo, a gente tem muita história para contar em relação a isso. E a gente, na verdade, hoje, com a manifestação, a gente quer um pouco, como o André mesmo falou, essa coisa assim, tá de pautar mesmo as nossas demandas e levar para uma discussão para concretizar, porque a gente, na verdade, assim, a gente está fazendo essa discussão há muito tempo, só que a gente não é ouvido. O governo, ele ouve e, tipo assim, ele faz meio que vista grossa para as nossas demandas. Então, a questão da pacificação, ela trouxe, ela abriu bastante a favela, mas ela não fez uma melhoria na qualidade de vida do morador. A gente sofre com essa questão da gente não ter voz dentro do Santa Marta, né? Parece muito que a pacificação era uma demanda também dos moradores, mas era uma demanda mais do poder constituído preparando a cidade para esse cenário de eventos que estão acontecendo, não é, André? Alguém já falou que o PP não é Unidade de Polícia Pacificadora, é um projeto de poder, né? Então, você na verdade substituiu. Foi vendido assim, né? O Sérgio Cabral se reelegeu por conta disso. E você, né? E dentro mesmo da comunidade, é um projeto de poder. Você tirou o poder do tráfico e botou o poder na polícia militar. Então, o mesmo papel que tinha o traficante, a polícia tem hoje, só que não vende droga. Exatamente. Não é isso? Agora, Itamar, fala alguma coisa aí. Pois é, eu quero entrar que esse debate está animado. Esse debate é animado. Eu acho assim importante, porque sempre começa a discutir o PP, e para o morador de favela é muito difícil, porque quando você faz qualquer crítica, parece que você está querendo que voltem os traficantes, não é? Então, mas é importante a gente entender essa intervenção como um controle que não está descolado de todo o projeto de cidade, como está sendo alterada a cidade no Rio de Janeiro. Então, é parte dessa mesma lógica, né, de preparar uma cidade mercadoria, uma cidade que é para poucos, não para todos os seus cidadãos. Uma questão da UPP, estou falando especificamente do Santa Marta, há um controle físico e um controle social. Você, em 2009, o Estado construiu um muro, né, de ponta a ponta, dividindo o território da prefeitura e o território da favela. E a justificativa era de proteger a mata. Só que a favela existe há mais de 80 anos e nunca invadiu aquela mata. Mas ali definiu-se um controle físico claro, que era um muro. Por outro lado, o PP acaba exercendo um controle social sobre esse território. É o PP que define que tipo de eventos podem acontecer na favela. A OPP opera como se fosse uma secretaria da ordem pública naquele território. Ela define se o evento pode ir até tal hora, ela define se pode acontecer ou não. Isso é um descaminho, é um desvio da função dessa unidade policial pacificadora. E esse é um elemento que a gente quer exatamente abrir um debate franco com o poder público, exatamente para redefinir ou esclarecer ou colocar no lugar cada instituição dessa. Então, assim, essa ideia do controle, né, sobre esses territórios, isso é muito claro e a gente precisa abrir um debate franco sobre isso. Agora, Itamar, essa questão também, eu acho que o que ele está falando é muito importante, porque isso insere a questão maior, que é a cidadania. Quer dizer, eu estava conversando com a Sheila antes, ela chegou antes de vocês aqui, então a Sheila, a cidadania hoje no Brasil, ela é muito confundida com o consumo. Se você é cidadão, na medida em que você está no mercado de consumo. Então, por exemplo, se você vive numa comunidade controlada pelo tráfico de drogas, você não é propriamente um cidadão. Até porque o consumo que você pode ter ali é um consumo ilegal. Se você vive numa unidade, numa comunidade que tem uma UPP, uma unidade de polícia pacificadora, você já tem um outro nível de consumo, como está aqui a Sheila, que pode comprovar com a brasilidade dela, que é a agência de turismo, como o Firmino, como o Rapper Fiel, como, em suma, toda uma série de atividades que se desenvolveram e se desenvolvem ainda ali naquela região. Mas isso se insere nessa questão maior da cidadania, que é essa ótica da cidadania que está com vício de origem. É a mesma história da UPP. Quer dizer, esse é o geral e a UPP é o microcosmo dentro disso, né, André? Eu tenho uma preocupação já há algum tempo observando alguns comandantes de UPP ajudando a eleger presidente de associação de moradores. Então, o Santa Marta é um caso um pouco específico, porque, conquanto que falta muita coisa lá, algumas coisas já tinham entrado antes da UPP, porque era uma coisa antiga, conforme o Itamar acabou de afirmar aqui há pouco. Agora, nos outros locais, né, você vê Jacarezinho, por exemplo. Jacarezinho não tem nada depois da UPP, já tem mais de 6 meses de UPP. Então, a entrada do Estado pós-UPP, ela não aconteceu na maioria das favelas. E, assim, a minha preocupação justamente é que esses atores sejam identificados. Quem faz o quê? Porque a UPP não pode tomar o papel das lideranças locais, das lideranças naturais das favelas. E isso tem acontecido. Inclusive, assim, o Fiel é uma pessoa que tem batido de frente contra esse modelo de polícia que quer reprimir, né? Aquela famosa frase, paz sem voz não é paz, é medo, que quer reprimir, que quer manter o controle ali social da favela, como o Itamar acabou de frisar. Aliás, eu queria só fazer um parênteses aqui, para dizer que o Rapper Fiel não está aqui conosco hoje, porque ele está na organização do movimento, não podia vir para cá, do movimento hoje, no fim da tarde. Mas eu acho que o que é importante aqui também falar, André, que a gente não pode esquecer, Santa Marta foi a primeira favela pacificada. Então, o que acontece? A gente, na verdade, durante esse processo de entrada da UPP no Santa Marta, a gente um pouco assim, a gente não teve a condição que muitas outras favelas tiveram, por exemplo, de olhar para o Santa Marta e pensar assim, ó, isso funciona para a gente, isso não funciona. E aí o que acontece? Quando a gente finalmente, porque você tem uma substituição de poder aí, que ela é emblemática, ela é forte. Você tira um poder e você coloca outro. E a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem ideia do que está sendo planejado exatamente, porque a tomada de decisão ela vem de cima para baixo, então a gente é bombardeado com um monte de coisa que acontece tudo ao mesmo tempo. E quando a gente finalmente consegue botar a cabecinha para fora para respirar, e aí você já está com esse movimento grande lá dentro da favela. E aí você tem, por exemplo, o controle já podaram tanta gente que agora a gente tenta balançar as asas e a gente não consegue. Então, no Santa Marta hoje, o que a gente tem, que é exatamente isso que vocês estão falando, a gente tem uma dificuldade até da própria população local entender a coisa de exercer a cidadania lá dentro. Então é muito difícil. O seu papel, né, dentro desse contexto aí. Exatamente. Né? Então as pessoas batem muito a cabeça exatamente porque a gente não está entendendo também exatamente essa. Porque o discurso ele é muito bonitinho, ele vem com muito floreio, com muita coisa bacana. E quando você vai olhar, é exatamente isso. É. Pô, agora, para você fazer uma festa, na sua laje você tem que pedir permissão para o PP. É. Como antes você tinha que pedir permissão ao traficante. Né? Antigamente, inclusive, isso é uma coisa. Acho que ainda está pior hoje, Luiz. Está pior hoje, né? Porque hoje ficou a coisa institucional. O traficante não fazia esse controle, não. Porque tem um negócio que falaram uma vez aqui que eu achei interessante, que era o seguinte: você, no tempo do traficante no morro, você ia resolver até ter os seus problemas familiares com ele. Ele servia de juiz ali. Né? O marido batia na mulher, a mulher ia lá, reclamava, aí o cara pegava o marido, dava uma surra no marido, a mulher ia lá reclamar porque ele bateu no marido, aí raspava a cabeça da mulher, só para expor ridículo. Né? Em resumo, havia um rito que era diferente, marginal, completamente. Agora, com a UPP, você não tem esse rito, mas você tem um comportamento semelhante, uma situação, não mudou o modo, como você disse, Sheila, o morador não percebe ainda a cidadania dele, o que que é. Como é que fica essa situação e como é que a UPP recebe esse tipo de demanda, que é uma demanda criada pela cultura local de estar ocupado pelo tráfico? Não, eu tinha conversado com você que a gente está vivendo uma era assim, do controle, né? É uma coisa impressionante, assim, o quanto assim, um quer controlar o outro e o Estado controlando a população de toda forma. Então a gente tem isso acontecendo no Santa Marta. E o que acontece? As pessoas, na verdade, ficam tão acostumadas com essa questão de estar sendo controlado e acaba, às vezes, legitimando a pessoa que, quer dizer, aquela instituição que controla e que está por cima, porque o Estado entrou no Santa Marta, a gente estava sem essa ação durante vários anos e tudo mais. E acontece, a gente fica com essa dificuldade, na verdade, de fazer uma articulação e de ter autonomia, de ter bastante independência. E essas instituições que estão dentro do Santa Marta hoje, na verdade, elas não legitimam o poder local, eles não legitimam as iniciativas locais. E não é, na verdade, só o Estado, não. A gente tem empresas dentro do Santa Marta que estão fazendo a mesma coisa, fazem ações paralelas, porque não legitimam as organizações que já existem dentro da Mas favela. Mas são empresas locais ou são empresas que agem? Empresas de fora. A gente, por exemplo, a gente tem as agências de turismo, que, por exemplo, a gente tem esse problema, não é só no Santa Marta, em várias outras favelas. Elas entram, elas não querem contratar o guia local, e aí tem essa questão do lucro mesmo. E a gente faz essa briga, na verdade, porque a gente quer preservar a nossa história, a nossa identidade, a nossa memória. E aí, o que que acontece? Essas empresas, elas entraram no Santa Marta a partir do governo. Foi o governo que colocou as empresas. Social, né? Exatamente. Foram eles que colocaram essas empresas lá dentro. E eles não dialogam com a gente. Uhum. Então, agora, uma coisa que o André falou, e eu queria que ele voltasse a essa questão, é que você falou, en passant, até como um protesto. Você disse, não é assim, não, porque hoje é pior. No tempo do traficante, o traficante não se metia na festa da laje. Não tinha esse... Pois é, e hoje, a UPP, você tem que pedir permissão na mesmo? Na laje, que tudo isso? Quer dizer, você tem mesmo? Que tem até nos espaços públicos. É lógico, você tem que... Ontem eu estive numa festa lá nos Prazeres, e aí eu vi lá a autorização deles. Aí bota assim, impreterivelmente, frisando, impreterivelmente 23 horas. Tem que terminar. Tem que terminar, obviamente, sabe que no dia seguinte as pessoas têm que trabalhar, mas tem que ter todo um jogo de cintura. Não dá para você achar que aquilo lá é o militarismo que está dentro do quartel e que tem que ser daquele jeito. Até porque o PP, não é o papel dela dentro do Estado ficar direcionando, apesar de contas, a gente não vive numa ditadura. Claro, se antigamente tinha uma ditadura do tráfico, agora é a ditadura do Estado. É do Estado, que é pior. Para isso que você falou, é que pior, é o aspecto ruim. Aí, né? A gente volta no tempo, regride e deixa uma população refém de uma coisa que eles não escolheram, que a sociedade não escolheu aqui. A censura de diversões públicas, né, antigamente. Não, pode. E é o controle, André, que não é só o controle burocrático de você passar, não. Porque no Santa Marta, por exemplo, eu lembro que há quase um mês eu estava num chá de bebê ali na Praça Cantão, pô, e a UPP tava lá, cara, com os caras armados, a menina grávida, família, aquele encontro de família, e o UPP tava lá, cara, presente num chá de bebê, que pô, foi organizado por uma família na favela, várias pessoas da favela, e eles estavam lá para fazer esse controle. Quer dizer, você, além de você ter que dar o papelzinho para pedir a permissão, você tem que conviver com a presença deles nos locais, nas suas festas privadas, particulares. Agora, né? Me diga, Bica, o que é que vocês acham que falta? Porque será possível que no poder constituído, no Estado, na Secretaria de Segurança, na Polícia Militar, em alguma instância do governo, da Prefeitura, do governo do Estado, não existe gente que tenha essa percepção que vocês têm, que a gente está falando aqui agora? Quer dizer, será que realmente nós vivemos num estado militar que as pessoas, todo mundo pensa daquela mesma forma e acha que a UPP está certa em cercar o chá de bebê ali na pracinha? Entendeu? Não tem uma interlocução, não há um diálogo, não há onde chegar para expor isso, para dizer, olha gente, nós temos hoje uma tecnologia que permite você com o seu telefone filmar ali, mostrar, olha aqui, o chá de bebê, a polícia aqui, são 10 horas da manhã, mostra o relógio e tal, e depois chega lá na prefeitura e diz, olha aqui, ó, bicho, ó, aconteceu ontem de manhã, não estou inventando, sabe? E isso, não existe esse tipo de abertura? Eu acho que existe, agora, justamente algumas ferramentas de controle, né, que é justamente o que você acabou de falar, o pessoal filma, o pessoal denuncia, porque poderia ser muito pior, na realidade já foi muito pior, de uma certa maneira, mas já foi pior, era esporádico, porque tinha o tráfico, a polícia entrava, barbarizava, enfim, e depois saía. Agora a polícia está ali presente, substituiu o tráfico, é o Estado presente, mas é um Estado policial. Se tivesse todos os outros aparatos, se todos os atores estivessem cumprindo seus papéis, se o Estado, o Estado através da polícia não estivesse entrando da maneira que entra e tratando as pessoas da maneira que trata, no Jacarezinho demorou 6 meses, precisou sair um comandante da UPP de lá, assumir um outro comandante para o comandante lidar diretamente com o líder comunitário legitimamente eleito como presidente da Associação de Moradores. Esperou de Jacarezinho. Seis meses para ter um contato direto. E entrava a pessoa na favela. Ele tentando. E o presidente tentando. Agora que ele foi conversar com o comandante geral e que já mudou. Esse negócio do Fiel, por exemplo. O Fiel fez uma cartilha quando o PP chegou lá, instruindo os moradores a lidar com essa realidade nova que estava chegando ali, emergente, que era a chegada da polícia. E ele disse que a polícia, ao invés de incorporar essa cartilha à ocupação, à chegada da UPP, ela recolheu a cartilha e prendeu ele. Foi o contrário. Cidadania, o pressuposto da cidadania são direitos e deveres. Se você tem deveres e não tem direitos, fica complicado, né? Não, e o que a gente não pode esquecer, André, é que assim, a gente tem pessoas, sim, que caminham junto com a gente lá dentro e que tem respeito pelas organizações locais, sim, tem respeito pela luta do dia a dia das pessoas que estão lá. Só que a máquina do Estado foi feita para não funcionar. Então a gente tem pessoas até que representam o Estado que estão dentro da favela, mas que quando você chega num determinado limite lá dentro, as nossas demandas não são atendidas, não pela falta de vontade das pessoas que estão atuando com a gente, mas porque a máquina do Estado não deixa atuar. Aí eu recebo aqui uma pergunta aqui de não sei quem que mandou pro meu celular, só a polícia que entra na comunidade barbarizando, não era muito pior com os bandidos? Olha, poderia ser muito pior se a polícia não tivesse fazendo o que faz hoje em dia, né? Mas essa opressão que a população vive é a parte ruim da história. Não estou falando com tudo isso que o PP é de todo ruim, porque realmente, quando o Beltrão me falou, nós queremos é devolver o direito de vida à população, isso aconteceu. É verdade. Aconteceu. Realmente pessoas que não iam de uma favela para outra, que não podiam entrar, etc. Mas a população da favela reclama. Pois se a população da favela também reclama, ela tem que ser ouvida. Claro. Pois é, porque aí também tem o seguinte, tem um contexto mais amplo, quer dizer, você está sempre abrindo o leque dessa coisa aí. A favela não existe sozinha, ela existe dentro do contexto da cidade. A cidade tem um poder central de administração e um modelo de administração que é excludente da população. Não houve ninguém. A reforma do Maracanã, a remoção da aldeia Maracanã, a derrubada da escola, e uma série de coisas, da abertura da Transoeste, é o campo de golfe na Barra da Tijuca. Nada disso é feito seguindo, primeiro, o Estatuto da Cidade, que foi uma conquista que está na letra morta. E segundo, você ouvindo pelo menos a Associação de Moradores, essa coisa. Isso aconteceu também e está acontecendo nas favelas. E é por isso que a gente está descendo a rua para manifestar, entendeu? Porque eu acho que é por conta da gente não tá fazendo isso. Isso também eu acho que vai ser um momento histórico para a gente lá do Santa Marta, de estar descendo dessa maneira, porque a gente já desceu de outras maneiras para fazer manifestação, né? Então a gente está fazendo essa... Quando você é obrigado a descer para fazer manifestação e quando você tem os moradores que se organizam para fazer a manifestação. E antes de... A gente teve essas questões, não só no Santa Marta, em várias favelas acontece isso, de que você tem que descer porque você tem que fazer alguma coisa ou para o tráfico de drogas, ou para o traficante, ou por ordem. Como e manda essa, fechar o comércio. Quando manda, exatamente. A gente tem essas questões que acontecem, que são situações que são muito delicadas para o morador, principalmente. E agora a gente tem uma manifestação que foi organizada, que foi discutida pela gente, entre a gente. Não tem um líder dessa manifestação que vai acontecer hoje lá na praça, que a gente vai fazer essa concentração. Uma assembleia, né? Exatamente. É. Então, isso também é uma coisa nova para a gente, e a gente está experimentando isso agora de novo. Eu acho, né, que isso é uma coisa nova para a sociedade como um todo. Quer dizer, o negócio do movimento Passe Livre, a luta contra o aumento do preço do ônibus, surgiu de uma forma tão espontânea que facilita agora, cria condições para que Santa Marta desça hoje com outro caráter, outra coisa. É. Não, e as demandas estão super bem definidinhas. Assim, a gente quer sentar, a gente já tem uma pauta que ela tá já quase bem encaminhada, entendeu? Então a gente não está indo para a rua, não é um discurso vazio. A gente tem muita consciência do que precisa melhorar lá dentro e a gente quer sentar para conversar. Vocês não estão lá protestando quando a PEC 37. Não. Tem coisas que são recorrentes no Santa Marta. Tem que protestar mesmo. Por exemplo, o bondinho é para inglês ver, porque eu vivo vendo a galera reclamando pelas mídias sociais. Agora é para inglês ver ou para inglês usar? Nem inglês está vendo, André. Não, nem inglês está usando. Nem está usando, né? Tá falando, né? Entendeu? A questão da conta de luz é uma coisa que tem que ser a concessionária tem que observar. Quem entrou com a concessionária lá dentro agora, porque pacificou, etc. Acabou com o gato, mas tem que dar condições do pessoal, tem que fazer uma conta econômica, tem que fazer uma coisa diferenciada para essa população. É, porque a população mora lá, isso é outra coisa também. A população mora em favela não é porque gosta de subir morro, não. Exatamente. Mora é porque precisa. É isso aí. Quem mora lá no Pico de Santa Mata não gosta de... E tem um discurso, as pessoas que vêm de fora pensam assim, pô, não, que isso, você... Como essa questão, por exemplo, do bonde. Pô, vocês antes nem tinham bonde, então, tipo assim, tá reclamando de quê? É direito. Pô, como assim, né? Ganharam o bonde aí... Pô, a gente ganhou o bonde, agora, pô, vai ficar reclamando, pô. É a mesma coisa do teleférico do alemão. Se acabar o teleférico do alemão amanhã, como é que vai ser? Vai ser uma chiadeira, né, cara? O pessoal vai descer, vai reclamar, claro. Claro. Quer dizer, você faz a benfeitoria e depois você tira a benfeitoria e não quer que as pessoas reclamem? Exatamente. Como é que funciona isso, né? Agora, essa questão, eu queria voltar a essa questão do controle policial da área, porque o exemplo da lei do silêncio, né? Impreterivelmente até 23 horas, o que já extrapola em uma hora a lei do silêncio, que é 22 horas. Mas quando você faz uma festa particular sua, no salão de festa do seu prédio, no Leblon, ou em Ipanema, ou em Copacabana, onde seja, você só vê a polícia se a polícia for acionada. A polícia não toma a iniciativa de ir lá antes e pregar um aviso na parede dizendo que você tem que terminar aquela festa antes da hora. Pô, até porque se todos os moradores do prédio forem chamados para participar da festa, não é? A festa pode... Nem pedir autorização. Não, vai até o dia seguinte de manhã, ninguém tem nada a ver com isso. Não, e as pessoas têm um nível de tolerância que a gente não pode esquecer, gente. Que a gente que vive assim, muito junto, muito próximo, a gente tem esse nível de tolerância, que é uma coisa que é quase um código interno, que a gente sabe como lidar com isso. E essa formalização de tudo, que isso é uma questão também da questão do controle, que formaliza toda e qualquer manifestação espontânea, informal. Que outro isso tipo é de coisa, muito Sheila? Vivo dentro da favela. É. Na verdade, todo tipo de organização comunitária espontânea que Se a gente... Se fizer uma feira de troca, por exemplo, na pracinha, tem que comunicar a polícia antes. Exatamente. Hoje a gente tem isso. E aí o que acontece? As pessoas ficam um pouco assim, engessadas dentro da favela. A gente fica muito com medo, porque a gente, na verdade, não sabe também lidar com isso. Porque você tem um discurso de que você está livre, de que você tem democracia e de que você pode viver a sua cidadania no dia a dia, mas na verdade, na prática, é igual favela modelo. Eu quero ser essa favela modelo, né? Eu botei isso no meu cartaz. Mas eu só quero é ser feliz, ser favela modelo, como o seu prefeito diz. É, porque na prática não é. A gente não é favela modelo. Só que quem está de fora está achando que a gente, pô... Tá reclamando demais. Eu tô vendo que a Sheila já pode ganhar a vida cantando. Não, né, cara? Não faz isso não. Cantando. Ô Sheila, como é que é ser empresária nessa nova, nessa realidade da favela de Santa Bárbara? Pô, isso aí é complicado, porque isso é uma coisa que a gente, eu tenho lutado bastante com isso. Você falou ainda há pouco das agências de fora que chegam lá. Você é uma agência de dentro, como isso. É que é? É, na verdade, a gente tá tentando equilibrar um pouco isso daí, né, Luiz? Porque a gente hoje, a minha proposta de turismo não é essa proposta de turismo que a gente vê a mídia marcando o tempo todo. Quando eu levo o turista para o Santa Marta, é exatamente para desfazer essa ideia estereotipada que o turista e até que o brasileiro tem do território favela. Então, quando a gente leva, não é para fazer graça para o turista, não é para entreter o turista, mas pelo contrário, dar uma outra perspectiva da situação e provocar uma situação de reflexão sobre aquilo. Quer dizer, leva ele nos lugares onde são pontos críticos da favela, leva ele ali, olha, não tem coleta de lixo, esse tipo de coisa. Eu não estou preocupada, na verdade, eu não estou preocupada em mostrar os pontos turísticos do Santa Marta. A vista bonita, a favela em si já é um atrativo. Na verdade, a ideia é circular com a pessoa e conversar com tudo. Diz assim, que impressão que você tem, o que você sabe de favela, que eu vou te dar a perspectiva de quem está aqui dentro. E a ideia, quando eu levo as pessoas para o Santa Marta, com a brasilidade, é exatamente essa, é fazer essa desconstrução. Porque a gente está marcando muito essa coisa de que, você tem que ir, porque você tem que ver a laje do Michael Jackson, que vê, e aí você não muda a maneira das pessoas verem a favela. Elas entram e saem da mesma maneira, entendeu? E como é que é a receptividade do público? Pô, olha, o meu público, que é um público diferenciado, que são pessoas, as pessoas que me procuram, elas querem se dar essa oportunidade de ver a favela sobre essa outra perspectiva. Saem muito satisfeitos. Eu tenho um feedback, um retorno muito bacana dos turistas que eu Você atende mais turista nacional ou estrangeiro? Eu tenho trabalhado muito com turista estrangeiro e agora eu tenho trabalhado muito com academia. Eu quero levar a academia para dentro do Santa Marta, porque esse pessoal que está trabalhando com turismo, que tem que estar lá dentro para ajudar a gente nessa discussão. Academia, faculdade, aluno, universidade, grau, exatamente. A gente quer esse pessoal lá dentro. Que vão ser os formadores do turismo do futuro. Exatamente. É isso? É exatamente legal, isso. Hein? A ideia é exatamente essa. E tem sido boa a receptividade dentro da academia? Super, super. Semana passada eu fiz uma palestra no Cefet de Petrópolis. Fui convidada pelo pessoal de lá. Eles gostaram muito, porque é uma visão de quem está dentro. E o Cefet já é escola técnica, né? Exatamente. Quer dizer, já é um nível então, que é legal. Turismo, é de turismo. Bem bacana, então a ideia na verdade é um pouco essa. E essa questão do ser empresário, eu na verdade eu tenho dificuldade com isso, porque a ideia na verdade não é fazer grana, mas é agregar qualidade e fazer a coisa da cadeia produtiva do turismo no Santa Marta funcionar de verdade. Porque o discurso todo mundo tem, Luiz, de dizer que vai promover desenvolvimento local. Mas a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa em 2011 no Santa Marta. O turista que sobe o Santa Marta não deixa mais do que R$5 na nossa favela. É, mas isso a gente tem que cara mudar. O cara tem nojo de comer na favela porque o ambiente isso. É sujo. Esgoto, vala, o lixo não é tratado. Tá é tudo... beber água, né? Exatamente. Então o cara não gasta lá. Essa ideia. O cara que está achando que o cara na favela está ganhando rios de dinheiro com turismo está extremamente enganado. A gente está bastante longe disso aí. Mas acho que a gente precisa mudar isso, porque se tem o PP, se o Estado está presente, tem que fazer com que esses lugares tenham uma economia local que circule ali. Forte. Porque é fato que o tráfico diminuiu, vai falar que acabou em todas as favelas, é mentira, mas deixa eu falar. O tráfico não acaba em lugar nenhum. Mas enfim, de qualquer maneira, com aquela diminuição daquele pessoal que subia a favela para comprar, né, o comércio local caiu, então você tem que fomentar o comércio local. Isso. E eu acho importante a questão do turismo. Agora, uma boa aqui, eu acabei de receber aqui uma informação, que a Light foi na casa do Thiago Firmino, que é um canal aberto com a Comissão de Santa Marta, que está fazendo o ato hoje. E o Thiago Firmino é um desses exploradores do turismo, turismo ali no Santa Marta, e desse turismo que inclusive tem em inglês. né? O lugar onde Michael Jackson já esteve, a Madonna foi a lá. Laje dele, que é, é. Entendeu? Na laje, a dele. Laje dele. Então, quer dizer, ele explora esse turismo, mas ao mesmo tempo ele está inserido nesse contexto de vocês aí. É, é isso, quer dizer, é essa exploração do turismo que ela não explora e que ela condena, que a Sheila condena, mas ele está também na mesma área que você, né, Sheila? A gente, na verdade, assim, o Thiago faz parte do comitê de turismo, né? A gente tem outras pessoas. O que a gente não pode esquecer, Luiz, é que o Thiago, assim como todos os outros, o pessoal, eu sou formada em turismo, né? O Thiago e muitos outros atores do Santa Marta, eles fizeram um curso técnico que foi promovido pelo governo. O governo que deu essa perspectiva para a população local de que tinha que ganhar dinheiro de qualquer maneira com o turismo. E com a visão do governo. Exatamente. Então, o que, que acontece? Eu não condeno porque essa é a população local que está sendo massacrada pelo Estado. Entendeu? Então a gente não pode também achar que o Thiago tem uma experiência bacana, e você vê, ele foi uma pessoa que também, junto com a gente, articulou todo esse manifesto. São pessoas que estão preocupadas, mas têm essa dificuldade exatamente por isso. Porque a base educacional foi toda para ganhar dinheiro, não foi para transformar a vida na favela, não foi para você dar uma outra... E aí a gente fecha naquele negócio, quer dizer, o importante é ganhar dinheiro, o importante é ter e não ser. Então, exatamente. O cidadão é o que consome, não é o que exatamente. Não consome. Aí você dança, quando você sobe a favela, à medida que você vai subindo a favela, a cidadania vai diminuindo. É como se fosse um termômetro, né? À medida que você sobe, vai baixando do outro lado. Agora, interessante esse negócio da Light ter ido lá na casa do Thiago Jaqueline, no canal de comunicação, que demonstra a força desse ato, a força da mobilização. A preocupação, pelo menos, né? A mobilização social. E aí, né? Que é uma das reivindicações, é a primeira reivindicação que está na relação. Não, e a gente não pode esquecer, Luiz, que olha só, que é isso que a gente fala, o André, isso a gente discute com muita raiva no Santa Marta. Não tem que procurar o Thiago Firmino, tem uma comissão no Santa Marta que está discutindo essas coisas. Mas eu acho que o Thiago Firmino, ele está muito exposto. Não, é Estado. Claro. Não, mas o que você não pode esquecer é que a gente tem essa desarticulação exatamente porque eles não pegam grupos, pegam pessoas e aí você desarticula um movimento que é coletivo. Que o Thiago vai levar isso aqui para a Assembleia. Não, ele vai, né? Claro, mas com certeza. Maneira, exatamente. Mas entendeu? Mas a gente é que precisa... É uma tentativa que eles têm, às vezes, de desarticular. É o viés autoritário. Porque, por exemplo, vertical. Se a Light vem aqui e fala assim, meu querido, olha só, tem um comitê, uma comissão que se reúne. Você vai lá e você pede um espaço para você falar, colocar essas coisas. Boa. Entendeu? A gente vai fazer a manifestação lá, então vai lá na nossa manifestação conversar com a gente, porque isso é desarticulação. Eu sempre falo pro pessoal do Santa Marta, a gente é que sempre, e se você não tiver cuidado, às vezes você não leva pro coletivo. Você, às vezes, acaba conversando com a Light por fora. Exatamente. Entendeu? Você resolve o seu problema. Exatamente. Tem muito isso também. Que né? é, que aí o cara tá vendo que o Thiago tá na mídia, então ele vai lá no Thiago, entendeu? É. Mas ele sabe que tem uma comissão por detrás disso daí, entendeu? Mas é muito bonito ver essa questão da galera se organizando em assembleia. Claro. E é legal você ver a resposta, como você falou, como é que a coisa tá funcionando. Olha aí como é que o negócio tá funcionando. Claro, foi lá. Claro. Aí cabe, como a Sheila falou, cabe ao Thiago dizer, vem cá, peraí. Nisso eu não posso reclamar do Thiago, porque o Thiago é coletivo legal, entendeu? Então ele leva mesmo as questões. E aí, nesse caso, é essa percepção do comunitário, da coisa da favela mesmo, de lá de dentro. Agora, que a gente tem essa força. Juntamente com isso aí, eu queria só acrescentar isso aqui para a gente tacar fogo nesse final do programa. Morreu ontem o engenheiro que estava indo buscar a mulher no aeroporto e errou o caminho no GPS, errou o caminho, entrou na Vila do João e levou um tiro na cabeça. E estava internado, estava mal, morreu ontem. E isso, evidentemente, tem uma repercussão nacional e até internacional e vai... contra todo esse esforço, inclusive contra essa mobilização de hoje. As pessoas, quer dizer, é preciso incorporar de alguma forma esse tipo de tragédia a essa reivindicação para que a coisa não fique no oba-oba. O que vocês acham? O André está ligadão ali. O André está ligado no telefone. O que tu acha, Sheila? O quê? Esse negócio desse engenheiro, da morte do engenheiro, desse fato que é na Vila do João, não tem nada a ver com Santa Marta, não tem nada a ver com a favela da Zona Sul, nem com a exploração turística disso aí. Mas é uma coisa que, quando você fala baleado na cabeça na favela, morreu, o cara não quer saber se é Santa Marta ou se é Vila do João e qual é a distância em quilômetros disso aí. É favela. Tem que entender que só são 30 e poucas favelas pacificadas, né? Sim, são mais de 1000 favelas no Rio. Exatamente, agora, você entendeu? É. Então, assim... Mas isso aí nós entendemos. A gente sabe que, sabe que a pacificação, ela aconteceu num cinturão dos mega-eventos. Isso nós, né, André? Agora, quando você fala isso na Alemanha, o cara diz assim, morreu na favela. Favela é uma coisa só. É. Entendeu? Quer dizer, favela não é mais de 1000, é favela. Entendeu? Esse estigma de favela é que onde vocês trabalham, cara. Vocês trabalham nisso, né? É na desconstrução desse estigma, que é o que a Sheila está dizendo aqui desde o início. Ah, mas aí assim, a pessoa às vezes fica comigo, pô, será que eu posso ir lá mesmo pacificada? Eu vivo falar que aconteceu tiroteio, gente, olha só, para morrer baleado no Rio de Janeiro pode ser em qualquer lugar. A gente já viu aí a polícia correndo atrás e mandando bala em cima de pessoa na Zona Sul. Várias vezes isso aconteceu. Pessoas com bala perdida. Não, vamos fazer justiça, não, porque também gente... não é só a polícia, né? Não. Claro. Entendeu? Mas assim... Você falou e parece que a polícia saindo do tiro aí. Mas é uma coisa que não acontece, desculpa, mas é uma coisa que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. O policial persegue o cara até o final, mas não dá um tiro. É, às vezes mata por espancamento, né? Com aquele Rodney, né? Lá na rua, lá em Los Angeles, que a gente viu lá. Aliás, quando é nos Estados Unidos, também acontece isso. Ninguém diferencia. Foi ali, foi aqui. É a polícia. É, espancou, entendeu? Então, esse tipo de diferenciação, é só quem está perto é que faz. Só nós é que sabemos. Mas o que eu tô falando é que poderia ter sido na favela, em qualquer lugar, assim, entendeu? Pois é. Foi na favela, porque metade do Rio de Janeiro praticamente mora na favela. Eu penso que tem essa questão que a gente tem realmente é a questão da favela, mas eu acho que é bastante interessante até focar nisso daí, né, exatamente de como é que está essa construção mesmo da questão de como é que se trabalha essa questão do espaço favela e da gente ver que tem muita coisa que precisa, na verdade, ser melhorada para a gente desconstruir isso, porque na verdade são vários problemas, como ele falou agora, o cara entrou... Isso daí poderia ser qualquer favela que o cara entrou. E poderia ser, inclusive, não, como o André falou, o cara pode passar no meio do fogo cruzado aí, que não tem nada a ver com favela. Porque, na verdade, assim, a gente está com muito problema. Porque o que a gente não pode esquecer, gente, é que a questão da solução para a questão, por exemplo, da violência que é gerada pela questão do tráfico de drogas não foi solucionada. Ela está sendo administrada. Uhum. E aí essa questão dessa administração é que provoca essas disparidades na cidade, do caso de você ainda bem, hoje galera, olha, acontecer nós isso, né? Estamos chegando ao final do programa, aquele negócio que aquela advertência está valendo. Né? Daqui a pouco Brasília entra mesmo e não tem perdão. Então eu quero que vocês encerrem com um minuto dizendo, fazendo a conclamação a essa manifestação de hoje, dizendo o que vocês esperam. Vai, Sheila. Bom, eu queria agradecer aí, Luiz, para dar essa oportunidade, chamar o pessoal para participar da manifestação, que eu acho que é bacana, quem estiver aí ouvindo a rádio, pode dar um pulo lá, vai ser uma manifestação pacífica, organizada pelo morador, a gente está convocando pessoas de outras favelas, pessoas do entorno, porque favela é cidade, e a gente está todo mundo junto nessa busca de estar fazendo a favela e a cidade ser um espaço melhor pro cidadão. Então, vamos lá lutar junto com a gente. Valeu, André. Então, quero corroborar aí a fala da Sheila, convidando aí o pessoal das todas as favelas do Rio de Janeiro que quiserem fortalecer a luta do Santa Marta, que não é a luta só do Santa Marta, exatamente. Obviamente, tem pontos em comum com várias outras favelas, na verdade com todas as favelas do Rio de Janeiro. Agradecer a oportunidade aí da Rádio Nacional de estarmos aqui debatendo sobre esse assunto e convidar aí também o ouvinte para conhecer o site da Agência de Notícias de Favelas em www.anf.org.br. ANF, Agência de Notícias das Favelas. Notícias de Favelas. Perfeito. Bom, o Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença do André Fernandes, da ANF, a Sheila Souza, da Agência de Turismo Brasilidade, lá no Santa Marta. E do comitê também, né? O Itamar Silva, presidente do Grupo Eco, Sociedade de Educação e Promoção Social. Tema Livre fica por aqui, um bom dia para vocês e amanhã às 10h05 nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.